Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. Os bares e discotecas do Seixal associam-se no fim de semana, antes do Natal, a uma noite solidária que visa ajudar uma instituição de solidariedade social do concelho. Para conhecermos melhor esta iniciativa do movimento Noite Solidária, temos connosco em estúdio o mentor do projeto, Nuno Sousa, e a proprietária do bar Live Act Lounge, Catarina Jebão. Vão responder os dois às questões da Sofia Loção do projeto Seixal Saudável. Com a chegada do Natal, o espírito de solidariedade, de partilha e de voluntariado ganha uma nova dimensão. A iniciativa que divulgamos no programa de hoje é disto exemplo. Nuno, o que é que se vai passar nas noites do dia 21 e 22 de dezembro? Inicialmente, isto surgiu uma ideia há 2 anos, enquanto trabalhava como chefe de promotores num espaço noturno. A forma de trabalhar dos promotores acaba sendo uma maneira de angariar fundos para essa equipa, sem lesar propriamente o espaço ou principalmente as pessoas que vão ao espaço, portanto, consumir. E com essa iniciativa nós, na altura, eu propus, e estávamos para avançar, portanto, fazer-se isso, mas em vez de se gerar fundos para essa equipa de promotores, portanto, angariar-se algo para se poder doar a uma instituição. O problema é que na altura foi muito em cima, às vezes também existe muitos problemas a nível de burocracia, entretanto isso ficou um bocado guardado, a ideia, até que através do apoio, tanto da Diana, que é a minha namorada, que está um bocado habituada a este tipo de iniciativas, que me impulsionou, e através de, à medida que eu reparei, que à medida que eu ia falando, seja com familiares, seja com os próprios donos do espaço, toda a gente apoiava e dizia que estava pronta, portanto, a participar. Nessa altura, decidi, portanto, ir à Câmara do Seixal, portanto, através da parte social, e conheci uma pessoa que nos ajudou muito, que foi o Carlos Pepe, que acabou por nos dar uma ajuda a título pessoal, no sentido de me orientar a instituição, que interessava uma instituição que abrangesse um mercado ainda um pouco grande para os donativos. Acaba por se poder aceitar quase todo o tipo de donativos. E neste momento, pronto, já existe um espaço noturno. A ideia é basicamente promover uma noite em que as pessoas, ao irem a um espaço noturno para se divertir, levem algum bem para doar, e com isso ganha a instituição. O bar também não perde, porque apesar de poder oferecer certos mimos, as bandas, por exemplo, que vão, no caso que é um espaço que tem uma banda a atuar, a banda vai atuar sem cachê, ou seja, isso dá um pouco fundo de maneio ao bar para poder oferecer algo aos clientes, e os clientes a única coisa que têm a fazer é trazer um donativo que será entregue depois na instituição. Esse donativo pode ser o quê? Desde roupa, a roupa que as pessoas já não usem em casa, que esteja em condições, como é óbvio, desde alimentos, em que nós vamos ter uma lista, portanto, no grupo do Facebook, com o tipo de alimentos que faz mais falta, porque às vezes as pessoas pensam logo num saco de arroz ou massa, e esse até nem são os alimentos que fazem mais falta. É, por exemplo, azeite, óleo, fraldas. Estamos a falar de uma instituição que trabalha muito com crianças. Pronto, as pessoas podem contribuir com o que quiserem e tudo será bem-vindo, como é óbvio. Mas vamos pôr o que faz mais falta a essas pessoas. E brinquedos, como é óbvio, devido também à época que estamos. Para as crianças é sempre uma maneira de alimentar um sorriso. Já agora, também referi que nós não vamos aceitar qualquer donativo a nível monetário. Ou seja, vai ser tudo em géneros. A ideia aqui é as pessoas contribuírem apenas com, sei lá, comida, roupa ou brinquedos. Porque se por acaso existir alguma pessoa que depois queira contribuir, portanto, com uma forma monetária, a própria instituição, através de, tem o seu próprio NIB e pode fazer depois então essa transferência. Mas nós não apenas vamos aceitar bens em géneros e nada mais. Que bandas é que vão atuar? Dia 21, neste momento, existem já 2 passos. No caso do Knockout, vai uma banda de tributo a Pink Floyd. Portanto, todo o espetáculo é feito em homenagem à banda que marcou as gerações. E no caso do Live Act Lounge, surgiu aqui uma situação engraçada. O Carlos Pepe, que nos tinha ajudado, portanto, até inclusive o nome, até acabou por ser uma proposta dele, porque eu cheguei com a ideia, nem nome propriamente tinha, e ele tinha por brincadeira um grupo de amigos que às vezes tocavam umas músicas, sem ser nada para mais tarde se lançar, ou seja, o que for. Surgiu a ideia de eles poderem abrir um espetáculo no Live Act Lounge, apenas com as músicas que tinham criado, E, entretanto, existe uma banda, que é os Mendigos e Ladrões, que é uma banda que a Catarina, sabe explicar, ganhou já um prémio. É um projeto de originais, também aqui desta zona de residência, entre Almada e Seixal. E os Mendigos ganharam este ano o primeiro lugar no concurso de música moderna de Almada e é um projeto que já tinha feito um espetáculo no nosso espaço, correu muito bem, o público aderiu muito bem e o que foi curioso é que mal nós propusemos esta situação aos Mendigos, eles disseram imediatamente que sim. Porque, no fundo, todas as pessoas com quem nós temos falado e que têm, no fundo, sido trazidas a este projeto, têm abraçado a iniciativa com uma força extraordinária e com uma vontade muito engraçada de o fazer. E as bandas não foram exceção. Mesmo as Horas Vagas, que é o projeto do Carlos Pepe, o curioso no meio disto tudo é que eles vão fazer o lançamento de uma brincadeira de amigos nesta noite. Catarina, enquanto proprietária do Live Act Lounge, porquê é que decidiram aderir a esta iniciativa? É simples. O Live Act Lounge especificamente, e penso que aqui posso falar um bocadinho por alguns dos outros espaços, nós somos espaços não só noturnos, não só de divertimento noturno, mas os espaços com música ao vivo mais especificamente são espaços de cultura. E sendo espaços de cultura, nós não podemos ser só espaços que transportam para uma cultura artística, mas também para uma cultura cívica, no fundo, não é? É um todo. Nós lidamos todos os dias com pessoas e num bar aparecem-nos pessoas tristes, aparecem-nos pessoas contentes, aparecem-nos festas de aniversários, aparecem-nos festas de divórcios, aparece-se tudo. E as pessoas, no fundo, sentem que ali têm um sítio onde podem estar à vontade. E o estar à vontade implica que se alguém pode estar à vontade e contribuir para um sorriso de uma criança, de um idoso, de alguém que está em necessidades, eu acho que as pessoas, se sem fazerem grande esforço, tiverem a oportunidade de contribuir para uma causa destas, as pessoas dificilmente vão dizer que não e vão se sentir mais úteis. E é um bocadinho isto que o Live Act Lounge está a tentar fazer, é no fundo permitir às pessoas que sem saírem do dia-a-dia delas, vão à noite sair ao fim de semana com os amigos, tomar um copo, e nesse simples copo que estão a tomar, estão a contribuir para uma causa. E acho que isto faz toda a diferença. E nós, enquanto espaço, a única coisa que podemos fazer é abraçar este tipo de iniciativas e ajudar para que as outras pessoas, os outros espaços, diferentes ou não, ou do mesmo género, possam também sentir que podem fazer alguma diferença. Para terminar, Nuno, quer deixar um apelo à participação das pessoas? O apelo, acima de tudo, é que para já pesquisem o grupo do Movimento Noite Solidária no Facebook. Vai lá estar, por exemplo, todos os espaços noturnos que vão participar nesta iniciativa, que já estão confirmados. No dia 21, portanto, o Knockout e o Live Act Lounge vão ser espaços onde se pode contribuir para esta causa. No dia 22, o Estado Chique, em parceria também com o bar Catos de Santa Marta, também vão ter nesse dia. E tive, por exemplo, ainda há pouco a confirmação, a discoteca Estúdio, através também da promotora de eventos, Chess Event, também que nos vão acompanhar. Portanto, seja no dia 21, no dia 22, as pessoas quando forem sair nestes espaços, pelo menos, podem contribuir para esta causa. E depois no grupo Facebook, pesquisando, Movimento Noite Solidária, vão lá ter a listagem, portanto, todos os alimentos ou bens que podem ajudar a participar. E conhecer também a cooperativa Pelo Sonho É Que Vamos, que tem várias instituições, eles basicamente foram criando à medida das necessidades. Neste momento abrange desde os de recém-nascidos até aos 18 anos, inclusive algumas mães que estão também com as crianças, portanto, e nesse caso também seria mais fácil para todo o tipo de doação, seja às vezes uma roupa, tanto já de adulto, e isso também vai ser... Foi melhor para nós nesse sentido, porque abrange um mercado muito maior para as pessoas poderem... As noites solidárias vão invadir os bares e discotecas do Seixal a 21 e 22 de dezembro. Todos podem contribuir. É com este apelo que terminamos o Seixal Saudável de hoje. Regressamos na próxima semana para falar sobre o Natal. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.